dia, Patango Mike Foxtrot November. Patango Mike Foxtrot November, contato radar, ascensão nível 070, saída Conde. Tá, cruzamos 030, curvando à esquerda, saída Conde, Mike Fox November. Savita Juliette, livre decolagem no 7, 180 graus, 109. Nível 050. 050, estátua localizada, 1943. Nível 487, está até um 3000 aqui agora, meia dúzia de meias de duna. 547, está atualizado 2010, ajuste no 014. Descendo para 2000, 5487. Então 3834, desça para 3000 pés, ajuste no 014. 3000 no 014, 3834. De 6721, curva esquerda para o 250, limite é o localizador. Esquerda 250, limitado ao localizador, avião de 6721. 1941, redução no 909, descendo para o nível 040. 040 Salvador, uma boa tarde, tá 3566 livrando. 3566, Cinti, Taxiway Alpha, chame antes da Taxiway Kilo. Alpha chamando antes da Kilo, 3566. O táxi azul 4061 com 105, 4 horas e 10 minutos, até na Curitiba. 924, a sua identificação, chegada manda e se mantém no nível 050. Descendo até o 050, com o 924, solicita o procedimento R9. Gol 1941, curva direita, proa 065, limite magnética 140 de Simbra, aguardando o vetor para o localizador no 941. 0645, 147, 147. Controle, Alfa Vitor Juliette, decolagem 97, você escuta. Papatango Alfa Vitor Juliette, ascensão a 1000 pés, ingresso no corredor Axé, reporte farol da barra. 1000 pés, corredor Axé, informado farol da barra, Alfa Vitor Juliette. Controle Salvador, 924, haveria possibilidade do R9? 924, afirmativo, aguarde autorização. Bem, mantendo descendo a descida, o gol 924. 941 também solicita o R9, 1-0. 1941, dá presente a sua navegação, proa do Serra Vitor 368, redução para 1990, nós informa o tráfego na posição 12 horas, 8.3 milhas, mantendo 3000 pés, rumo oeste, está com grau de speed de 1909. Sim, Matheus, é subindo na proa do Serra Vitor 368, gente do tráfego, 1941. 540. Pronto, para a cópia? Prossiga. Para Congonhas 360, uniforme Whisky 58. Saída Vole, transição Gonza, direita após a decolagem. 5103, 935 ao controle. Sou muito boa tarde, 354-10. Está para o A190, limitado pelo localizador. Esquerda para 190, limitado ao localizador, 7721. 5, 3605. Apenas cotejo nível autorizado? 3620. Ok, chamo quando pronto. Já chamará. Solucionador 3566 antes daquilo. 3566, ingresso na Taxiway Kilo, pátio 3, chama para ingresso no pátio 1. Kilo, pátio 3, chamará para o pátio 1 no 3566. Azul 401, só observar o rebolho da TAM à sua frente, que vai ingressar aqui, o pátio 3, após prossegue na Delta, ok? É, estabilizou o carbono, Azul 401. Via esquerda, proa 130, informe estabilizado. Esquerda 130 para o localizador, vai reportar estabilizado, 172. informação, já estava recebendo a altimetria aqui no nosso GQS 5487 e um tráfego à nossa direita aqui no médio. E tráfego saindo via corredor visual no meu pé. 5487. Reduza para 2509. Reduziu 259, 924. Salvador, bom dia, azul 4061 no ponto de espera, pronto. 4061, bom dia, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. Sou posição Conde 16603. Tente, batatango Max Fox November. Mantém nível 070, permanece na escuta do controle. Na escuta, obrigado. Solo Web 6771, no 132, a bota, 3 horas e 50 antena com 5 para o táxi. Entendi, 132 a bordo? Afirmo. Ok, à direita, táxi até a Delta, no ponto de espera da Delta, torre 1186, altímetro 1014, 6771. Autorizado táxi direito até Delta, ponto de espera 186-1014, 6771, boa tarde. 3566, observe o 737 na objet à frente. Inicial táxi, o portão será o 01, canto 3566. Frente do Boeing após 013566. 7, solo aos 4 forte, libera a direita no 21-19. Próxima direita, chamada ao solo, 5487, grato. O azul tem condições de colagem imediata, separado, autorizado. Azul 4061, após o tráfego na final, é um R2 Latam, autorizado a alinhar e manter. Certo, após o tráfego ali mantém, 4061. 7, livrando na Gol. Trip 5487, boa tarde, chame antes da interseção Kilo. Chamará antes da Kilo 5487. Pro ideal pro norte agora, para se afastar do setor de aproximação. Controle Salvador, boa tarde, Colômbia 00, informação Lima, passo nível 190 para 150. Controle Salvador, Colômbia 00. Colômbia 00, a sua identificação, chegada a Mari, desça e mantenha o nível 060. Chegada a Mari, desce e mantenha o nível 060, Colômbia 00. Informa o tráfego na posição de 2 horas, 9.7 milhas. É um tráfego de pequeno porte, está restrito a nível 030. Gente, vamos no 924. Após a posição TOC, estaria autorizado Serra Vitor 368. Está presente, autorizado Serra Vitor 368 e descida até o nível 050. Descida até o 050 para o Serra Vitor 368, gol 924. 061, restrição na subida front quarter. Prossiga. Inicialmente restrito nível 060 por 30 milhas, ou liberação do controle. 060 por 30 milhas, 4061, alinhado. Torre, boa tarde, Web 6771, a gente já ponto espera da 10, está pronto. 6771, mantenha taxiway Delta aguardando para ingresso. Até a Delta aguardando para ingresso, 6771. 3834, solo aos 49, 12 ano decimal 9. Obrigado, tá. Carlos Juliette, Quebec Hill, informa o tráfego na posição de 11 horas, 3.4 milhas. Está passando nível 060 para 040, um bom encaixe 38. Afirmativo, no entanto, não ajustado ainda. Controle, eu vou no terceiro, também pode estar atrás, o 697, a sua identificação, chegada bom, se desça e mantenha o nível 070. Bosque 070, gol 1697. Pode chamar todo, gol 941? Nível 330 para Real Cif, mantém escuta agora de cota. Mais escuta 8001. Torre 118, decimal 6. 1186, é 6721. Patrulha gol 600, após etapa, solicita Serra Victor 368. Gente, o 600, agora de autorização para o RNAF. Aguarde, Cabequila, retorno, aeronave passou acima, a Lisa retorna. Lógico, Cabequila, afirmativo, tráfego ultrapassado, está livre. Pode retornar e acender até uma centena? Afirmativo, Juliette, Cabequila, está autorizado uma centena. Patrulha, boa tarde, gol 322, cruzo 180 para 160, quem tem informação mais? 1328, está sendo identificação, chegada Mari, desça e mantenha o nível 090. Ok, chegada Mari, desce e mantém 090, reporta turbulência de leve moderada entre os níveis 250 e 170. E solicita a RNAV da 10. Gente, a base de autorização para o RNAV. Alfa Vitor Juliette, placando para a barra. Alfa Vitor Juliette, mantém os corredores a parte 20 milhas de Salvador. Poderia confirmar? Salvador Fortaleza 310. 6771. Faz o gol ali e mantém 6771. 6721 está próximo do Dia Serra. Gente, continua a aproximação, aguarda a pista livre 6721, 970 graus com 08 nós. Afirmativo, é 6721. Isso, bom nível 340, saída gole, mantenha perfil da saída, está restrito ao 060 pelo centro. Gente, vai manter o 060 no perfil da saída, azul 40601. Restrição na decolagem, o 060 por 20 milhas, 060, 20 milhas. 060, 20 milhas, 671. Gol 941, solo 52, 121, decimal 9 a liberar. 219, agora 941. Confirma a aeronave que modulou. Gol 1600, pode estar, se autoriza, CRV 368. Gol 1600, está autorizado Serra Vitor 368 após a posição ITAP e descida até o nível 040. 040 após ITAP, vou Serra Vitor 368, gol 1600 já desce. Gol 924, está autorizado 2500 pés, ajuste 1014, reporte na final. 2500 com ajuste 1014, 1024. Gol 1328, desça para nível 050. 0750, aguardando a autorização RNAV no 0, gol 1328. Gol no 697, desça para nível 060. 060, gol no 697, a intenção é o GPS da Ponte Bela. No 697, ciente, irá aguarde a autorização para o RNAV. Aguarde. Controle Alfa, Vitor Juliette, visual completo. Chame pronto para puxa acionamento. Chama. 10 milhas, passa nível 040 para uma centena. Aí lançamento PQD em Veracruz. Paciente, o aumento do gás. Trole 1, 99.35, bom gol. 0935. Afirmativo, frequência livre para a coordenação Alfa Vitor Juliette. Juliette. 06771. Web 6701, contato radar. Suba restrito até o nível 060, saída da EL. Saída da EL, velocidade prioridade da EL. Confirmo. Velocidade prioridade da EL. Afirmativo, está autorizado. Salvador, boa tarde, o azul 4082, passa 200 para 150 na Cruz de Mar, informação é a Lima. Azul 4081, está autorizado, está presente, nível 340. 1600, solicita prosseguir na descida. 1601, sobre 340. Controle igual no 600. 600, autorizado a RNAV, pro serviço 368, desce para 2500, altímetro 1014. 2500, 1014, autorizado a RNAV, igual no 600. 061 no controle. Prossiga. Sobre 340. 340 autorizado, azul 406. Igual 924 na final, visual. 386, 924. 386, 924. Gol no 600, no 2 na aproximação, tráfego precede 737-800 da companhia a 7 milhas da frente. Complete a final LS da 10 e informar visual com a pista. Vai chamar a cor do visual 7 do tráfego, gol no 600. Salvador, azul 4082, boa tarde. Boa tarde, 4082, mantém minha escuta, azul 4061 no controle. 4061, prossiga. Cruzando agora 6500 pés. Agora passando 070. 070, sente. 082, sua identificação, está autorizado a chegar a mar e disse mantém o nível de voo 080. 10 para 80, na chegada a mar, 4082. Voo 4061, no vetor para evitar tráfego, voa direita para o 290. Para 290, azul 4061, algum limite? Limite será o cruzamento no nível 100. Positivo, então. Controle Salvador, muito boa tarde. Eu estou 3660, informação Mike, livre agora 170 para 1560. 3660, sendo identificação, autorizado chegar na Mari, desse mantém o 080. Autorizado 080 na Mari, eu estou 3660. Direito 6771, sobre o 340. 340, 6771. 4061, tráfego esperado ao sul, reação navegação, suba 340, chame centro Recife, 4061. As frequências são 288-3325. 288-3325, Recife, reassumindo a navegação, azul 4061, bom dia. Controle 328-080 para o 050, após de fato solicita o CRVIP 368. Gente, 1328, será autorizado após de fato CRVIP 368, reduza para 210 nós. Reduzir 210 nós, gol no 328. Atingiu 060 no 697. 697, desça para o 040, pro do servidor 366 da presente no 697. 040-366 na proa, no 697. 040-82, reduza para 2509. Reduzindo 2509, 4082. 600, visual com a pista. 600, chame então em 186. 186, agora 600. 4, questão Gol, Gol 1322. Para sequenciamento, curva à esquerda, proa 005, limite é 101 de Simbra. 7005, limite é 101 de Simbra, Gol 1328, descendo para o 050. Ainda restrito até o 50, número 3 na aproximação. Fiquei restrito ao 50, gol no 328. 697, desça para 2500, altímetro 1014, informe Serra Vitor 366 no 697. 2500, 1014, informa o 66 no 697. Só observando a aeronave da TAM, finalizando o pushback à sua esquerda, ingresso pelo Juliette, portão 06, 6721. Ok, Juliette para o 06, 6721. 924. A esquerda para o 010, o limite é no 01 de dezembro, 4082. Esquerda 00, reparação, pode confirmar o limite? 101, 101 de dezembro. 01 de Cimbra, azul 328 da Gol, tem condição de reduzir até 1509? Da presente, senhora, agora 150. Ok, sem problema. Então, só atrasada para o Servitor 368 para o Gol no 328. Ok, 328 128, mas aí se reduzir para 150 vai ficar um pouco alto aqui da rampa. Qual seria então a ideal, a mínima? A mínima 170, tem condições. Excelente, então 170 na produção Vitor 368, descendo para 4000. Ok, para 4000, obrigado. Um só, confia? 924, levando a Golf. Ok, 924, ingresso na Alfa, chame antes da interseção Kilo. Alfa até Kilo, Gol 924. 50. 350, nós estamos na rampa para o lançamento, confirma. Será autorizado o lançamento agora, curva esquerda, ok? Ok, curva esquerda. 1-4082, direita, proa 030, reduza para 2109, 4082. Direita 030, reduzindo 210 nós, 4082. Cinco, 3605, táxi à direita até o ponto de esperada Delta. Lá, chame a torre 118.6, altímetro 1014. 3605. Ok, livre táxi até o ponto de esperada Delta. Chama a torre 18.6, tá? 3605, obrigado, boa tarde. Boa. Controle, número 7 passando 366. 697, autorizado a aeronave da 1-0, chame torre em 18-6. Obrigado, uma boa tarde. Ah. 328, agora para 160 mais. 328, o tráfego que precede está passando Serra Vitor 366, na agora, é um tráfego da companhia 737. Está autorizado a sua descida para 2500, 1014 altímetro, está autorizado também o procedimento. 2500, 1014, obrigado pela declaração aí, 328. Vamos ver. Juliette, Quebec, Kilo, agora sim, estou autorizado para seguir para vertical de Veracruz para o lançamento, mas informe assim que foi iniciar. Afirmativo, informarão. Controle, pode confirmar o procedimento em uso para o Azul 4082? Procedimento em uso? O ILS xadrez? Isso, sem glide. Tá. Rodei. Oi, Salvador, número 600, boa tarde. Uma hora a 8 milhas, reduza para 1.709, nós. Essa prova intercepta 1.01 no decimbre, informe estabilizado, 4082. E reduzindo, repassará estabilizado, 4082. Foxtrot November, controle. Diga. Foxtrot November, tem o serviço a dar terminado a 65 milhas nordeste. Salvador, chame o controle Aracaju, frequência 20 decimal 3. 03, é, 3660, reduza para 2209, é o número 4 na aproximação. Reduzindo para 2209, 3660. 2-4, vai ingressar à esquerda pela Kilo e chama para ingresso no pátio 1. Quem ingressa no pátio 3, chama para ingresso no pátio 1, no voo no 924. E aquilo, parte 3, até o parte 1, no gol 924. Torre Salvador, boa tarde, até 3605, ponte Paraná Delta, pronto. 0503660. 04082, autorizado para 3000 pés, altímetro 1014. 3014, o 842, receptou agora 1015. Autorizado, prosseguir, completar a aproximação, descendo para 3000. Médico, 422. O Rapulho está pronto para iniciar o lançamento. Informa apenas o tráfego Alfa Vitor Juliette em Veracruz, coordenou com o tráfego? Ah, afirmativo, vamos coordenar agora. Estamos coordenando com o tráfego e falta o lançamento. Quilo. Salvador, boa tarde, Golo 754. Informação é mais. Beleza, 754, 390 para Recife, tem autorizado. Pronto, cópia? Pronto. 754, Recife, 390, aerovia Brusque 58, saída Puca, transição Aracaju, curva esquerda após a decolagem. Acione 5120, 1935, Golo 754, informação mais. 390 para Recife, Abreu 58, para Caracaju, para a esquerda, 5120 para Responder, 1935, controle, 1754. Na frente da Mike, confirme? Sim. frente da banha. Chame para puxa estacionamento. Nave decimal 35, bom final de semana. Renato 35, obrigado, até mais. Cadê aquilo? Cadê aquilo? Firme? Delta 3605, cruza 1700 na Gole. 3605, boa tarde, contato radar, sai da Gole. E Gole, o 3605. O 328, Serra Vitor 372, tem o campo verde. 328, complete, final em nave, torre 11860. 786, gol na 328, boa tarde. Azul 4082, cruzado na LS Englide, 2000 pés, ajuste 104. Chame torre 186. 186, boa tarde, senhor. 24. 612 é nóis, ajuste 104. Cabeceira deslocada no 1200 metros. 71328, aguardando autorização de pouso. No 697, sala 06, 121, décimo 9. Olivral 219, 297. Nave, pronto, servidor 366, desça 2500, serve reporte final, Renave, então 3660. Descendo para 2500 e na proa do servidor 366, 3660. 25POB033. Oscar Alfa Delta, prossiga. Autoriza descida para o 055 para o Oscar Alfa Delta. Vê se mantém a 055, Oscar Alfa Delta, reautorizado 55. Delta. O TAN 3605, pode vá direto com Gonza? 605 aguarde, coordenação, mantém a saída. Tem saída aguardando, obrigado. Mudança de frequência, pedaço do... Frequência livre, quilo. De informação de pista livre, vento 160 graus, 062 é nóis, ajuste 1014, cabeceira deslocada 1.200 metros. 4032 está ciente, aguardando o pouso, 1014. Gol 1600. Marque a posição no parte 3, após a passagem da Airbus Dakar, autorizado na moto 2, gol 1600. Eu? Quem? Mantenha o perfil da saída, tem traço.